sabe. Mundo tá mal. Toda gente sabe. Só você não sabe. Porque não quer saber. O Nécio diz: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Mas o sábio diz: tá mal, mundo tá mal, tá muito mal. O Nécio diz: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Mas o sábio diz: tá mal, mundo tá mal, tá muito mal. Fim de semana, você vai na Guenda, no cofre do caro, cerveja esta lousa. Ele não quer nada saber com a palavra de Deus. Oh, oh.